Galera, estamos chegando com mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini. E, bom, eu não sei quando eu vou lá, mas antecipadamente já quero pedir desculpa aos japoneses. Bom, aqui é o Jun. É considerado muito errado você ficar brincando com hashi depois ou antes da refeição. Tendo isso em mente, eu acho que eu já desrespeitei muitos japoneses. Desculpa, pessoal. E aí, pessoal, aqui é o Akira. Vocês já perceberam que quando você for pro Nihon, você não vai ver pessoas dentro do trem vendendo alguma coisa, falando alto e atendendo telefone? Atendendo telefone também não? Não pode. Não sabia. Caramba. Bom, é isso aí, galera. Nesse episódio a gente vai estar falando sobre regras de etiqueta, assim, né? E de boas maneiras japonesas, né? O Japão provavelmente deve ser o país mais famoso por isso, né? Tem o Japão aí como exemplo, né? De povo educado. Então, nesse episódio a gente vai estar falando um pouco sobre essas regras aí, beleza? Então é isso aí, bora pro programa. Eu fiquei sabendo recentemente, né, que quando os japoneses, eles vão visitar outros países, o pessoal da companhia aérea, eles orientam os japoneses que estão viajando sobre os costumes daquele país que eles estão indo, pra que eles se portem bem, né, tipo... passar vergonha, né, cara? Sim, sim. Não, e tipo, é dito pra eles, né, pessoal da viagem, que tipo, eles estão indo pra outro país representando o Japão. Então, é que é pra eles se comportarem bem, assim, né. Acho que nem precisaria dizer, né. Os japoneses realmente são bem educados, né. Só que aí, né, pra um estrangeiro, assim, pra ir no Japão... ele vai se deparar com muito dessas paradas, né? Que o Japão tem muito dessas regras, assim, desses costumes, assim, que são bem, bem estranhos, assim, aos olhos de quem não tá acostumado. Às vezes não estranhos, né? Mas em si muito rigorosos, né? Também é. Uns até chegam a ser... Você fica assustado, né? Exatamente. É o tipo de coisa que se a gente, assim, que, por exemplo, vai pro Japão passar um tempo só, você não consegue pegar tudo, né? É só a experiência de quem mora lá pra se adaptar totalmente a esse tipo de costume. Então, provavelmente, quando eu for lá, né, eu vou passar muita vergonha com isso. Tipo, vai ter muito japonês olhando torto pra mim, assim, que eu vou estar... E exatamente por isso que você ia pedir desculpas no início, cara, de tudo, né? Eu quero deixar minhas desculpas aqui, que eu vou cometer muitos vacilos. Né, mas quem sabe esse episódio aqui, né, possa servir de alguma utilidade pra orientar a galera, né, com alguns fatos que, segundo o que consta, né, são tidos aí como desrespeito... Despeito não, ou sei lá, como uma falta de educação, assim, e tal, lá no Japão. Muitos deles, né, envolvem comida, assim, né, o Junji até já citou a parte dos hashis aí na abertura, e realmente, né, tipo, até no episódio de comida a gente falou isso, né, que a culinária japonesa, tipo, não é só comer, né, ainda tem uns certos rituais, tem umas certas regras que você pode e não pode fazer. É igual o ritual da tortuguita, gente. É, exato, né, cara. Só que é um pouco mais sério lá, entendeu? Só que mais sério ainda. Primeiro aí, né, que a gente tem dessa lista aí, né? Ah, outra coisa, né? A gente sempre faz aquele disclaimer assim, né? Que muita coisa aí é da internet, né? Então, pode ser que não seja verídico, né? Mas... não é porque tá na net que, tá, que é verdade, né? Igual todo mundo fala, né? Tá na net, tá certo, entendeu? Exato. E se a gente cometer algum vacilo, né? Depois a galera pode até escrever aí, né? Corrigir, que depois a gente menciona, né? Menciona aqui, né? O primeiro aí, né, seria você comer diretamente do prato. A comida tá servida na mesa, né? Então tem o sushi lá no prato. E você, ao invés de pegar esse sushi, pôr no seu prato e comer, você comer direto. Mas isso, se você parar pra ver, é uma coisa muito brasileira de fazer. Porque às vezes você fala assim, olha, batatinha frita ali, vou petiscar assim, ó. Você não vai fazer isso lá, entendeu? A minha mãe já ficava brava comigo, porque eu chegava assim, olha, tinha um arrozinho ali, eu pegava um pedaço de arroz como se fosse um onigiri, assim. Aí colocava pra dentro da boca. Eu também tomava bronca. Então, exatamente. Eu pegava, tipo, batatinha frita. Minha mãe acabou de tirar um do forno, jogava só ali mesmo, que ela comia. Minha mãe ficava assim, espera a janta, espera o almoço e tal. Então, mas lá o negócio é mais sério. Lá é falta de respeito mesmo. Sim, né? Então, primeiro você põe no seu prato e depois você coma, né? Tipo, mesmo que você vai comer só um pedaço mesmo, né? Mas não coloque diretamente na sua boca, senão... você vai estar cometendo um erro, né? Eu acho que é um erro que eu acho que eu cometeria, cara. De fato, porque, pensa, tudo lá é pequenininho. É, exato. Qualquer coisa, você já parece um petisco, entendeu? Exato. Você já pega assim e fala assim, ah, vou pegar aqui e comer assim, ó. É, muito instintivo, né? Tipo, caraca, não vou gastar um prato só colocando isso aqui e depois colocando na minha boca. Então, realmente, é um erro que pode ser cometido aí. Que com certeza pode ser cometido. Eu comendo, eu vou tentar parar, vamos ver o que vai dar. Outra coisa, né, que envolve muitas regras aí é a questão de pagamento de contas no Japão, né? Não sei, aqui no Brasil vai muito da galera, né? Tem muito aquele detalhe, né, do homem pagar a conta, assim, quando tá no encontro, né? Mas lá no Japão, né, tipo, é bem comum a galera dividir a conta, né, entre amigos ou até em encontros, né? Tipo, isso é até chamado lá de betsu-betsu, né? Tem um termo pra... pra definir isso. Só que, né, pelo que consta aqui, é bastante incomum dos restaurantes oferecerem a conta separada, né? Então a galera tem que fazer o cálculo ali entre eles mesmo, né? E dependendo da situação, assim, né? Geralmente o homem que come mais, ele paga a fatia maior. Se parar pra ver, tem que ser mais, né, como fala, distribuído bem, né? Porque se parar pra ver, a mulher não come tanto quanto o homem. Na maioria das vezes, sim. É, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, o homem come mais, porque... Até porque, a maioria das vezes que eu saí com minhas amigas, eu sempre comi mais que elas. E tudo que eu saí com meus amigos, eu sempre comi mais que eles. Você é um monstro, então. Eu sou um urso, entendeu? Você sempre vai pagar mais, então. É, eu sempre pagaria mais, entendeu? É, mas pensando dessa forma, é mais fácil mesmo. Se realmente faz sentido. O homem vai pagar a fatia maior pelo fato de comer mais, né? Sim, sim. E outros casos também, né? Lá é, tipo, membro mais velho, assim, do grupo, ele paga a maior fatia. É um modo, né? É um modo. Isso aí dá pra ver bastante quando é encontro de pessoal de firma, sabe? Então, a gente já vai entrar nessa parte, né, na verdade. Porque a parte de firma é... Muitas firmas apresentam produtos para compradores, encontrando em algum lugar em si, para oferecer comida ou a mostrar o produto comendo, né? Uhum. Então, na maioria das vezes, eles tentam fazer com que? Com que eles paguem essa janta. Mas não a fatia maior, eles querem pagar tudo mesmo. Sim, sim. Porque a maioria das vezes que quando o comprador acaba pagando, ele meio que a chance de vender é menor, né? Uhum. É um negócio meio... Tem muita regra lá, cara. Meu Deus do céu. Eu ia pecar muito nessas regras aí. Eu ia também, cara. Sim, também tem outro que diz assim, né, que tipo, quando alguém se manifesta pra pagar a conta, você tem que pelo menos fingir que você quer pagar também pra, tipo, ter uma briguinha assim, sabe? Tipo, não, deixa que eu pago, não, eu pago. Tentar aparecer você tem você tem que mostrar que você tinha intenção, né? Você não tava ali só pra filar a boia de graça. Então, realmente, né, não tem essa questão aí de pagar a conta... Tem um que é mais, né? Tipo, não é só pagar a conta, né? Tem um jogo de intenções aí. Mas nesse caso dos negócios aí, realmente chama atenção, né? Que, tipo, a empresa que tá oferecendo o produto, ela geralmente paga tudo ali. Se você deixar realmente pro cara que você quer comprar, né? Pro seu cliente pagar a conta, pô, o cara já tá fritando a grana, né? Que ele, teoricamente, gastaria com você, né? Com seu produto. Então, realmente, né? Muito legal. É, mas que nem aqui, né? Quando a gente sai pra almoçar com o chefe, assim, né? Geralmente... O chefe que paga, né? A maioria das vezes. Ou o seu VRzão, né? Exato. Mas então, emendando um pouco nessa parte de quem paga, quem não paga, aparentemente lá no Japão também eles não são de aceitar gorjetas, então... É, meio que trata como uma ofensa, assim, né? Tipo, você tá dando uma grana a mais, assim, pro cara. Realmente, acho que até a gente já deve ter mencionado isso em outros programas, mas tem essa questão da gorjeta aí, né? Que aqui no Brasil é bem comum, né? Mas lá no Japão, não. Tipo, é capaz do cara não aceitar tão bem assim, né? É, realmente, né? Tipo, por mais que você... Digamos, o cara chega lá no Japão, né? Tipo, ele fica vislumbrado mesmo com um atendimento, assim, né? Ele fica até com aquele sentimento, caraca, bem atendido. É, aí, às vezes você quer estar tá feliz ali, quer recompensar o cara, mas aí ele não aceita bem, você fica tipo, o que tá acontecendo aqui? Mas não, é porque lá eles não costumam receber gorjetas. Aí, voltando à questão de comida aí, né? Parece que é bem rude, assim, da sua parte, se você servir a sua própria bebida. É, tipo, por exemplo, em um lugar, tipo, público. É, tipo, numa festa. Restaurante, assim, festa, ou algum, tipo, lugar onde tem garçons pra fazer o serviço. Ah. É rude você chegar e falar assim, eu quero beber aquilo ali e pegar alguma coisa. Ah. Sim, por conta própria, né? Exatamente. É tipo rude você se servir, sendo que tem alguém pra te servir ali, entendeu? Sim. Se você estiver em grupos assim, né? É mais educado você servir o da galera que tá com você e alguém servir pra você. Ah, sim. Tipo, é uma questão de gentileza aí, né? Uhum. Não mostrar, sei lá, tipo, egoísmo, né? Tipo, o cara tá tomando ali sozinho. É, até que é maneiro, né? Mas, realmente, você tem que tá com alguém que sirva você depois, né? Tipo, o cara põe pra todo mundo lá e esqueçam isso. Bom, qualquer coisa, você senta numa cadeira, deixa várias waifus numa cadeira do lado, assim. Aí espera elas te servirem. Aí depois você morre de sede. Pode ser, cara. essa aqui é bem interessante, né? Que é a questão do aperto de mão e de se curvar, né? Isso aí a minha mãe pega pesado comigo, cara. Quando vai cumprimentar alguém ou... Encontrar a pessoa mais velha ou ir na casa de alguém, cara. Tem que se curvar. Desde pequenininho. Ou apertar a mão. Cumprimentar, falar ahayô, konnichiwa, né? Mas assim, no caso de apertar a mão e se curvar do que a gente tá falando, tem muita gente que erra em apertar a mão e se curvar ao mesmo tempo. É, a pessoa, tipo, o estrangeiro acha que... Ele chega no Japão, ele tem que se curvar pra todo mundo, né? Tipo, não é assim. Você tem que curvar só pra quem você... Respeita, tem um certo grau de... É, você é familiar ali. Tipo, não é qualquer um ali. Tipo, o cara da esquina ali, deixa você curvando, dando a mão e curvando. Não, não é assim. E como o Junji falou, né? Tipo, se curvar e apertar a mão ao mesmo tempo, não, é totalmente errado. Tipo, é um ou outro. É um ou outro, exatamente o que eu tava falando, entendeu? Você demorou um pouquinho pra cair a ficha, mas é. Sim. É isso mesmo. É, o pecado maior é esse, né? Você se curvar e apertar a mão, né? Porque você tá fazendo metade de um, metade do outro. Não, os dois ao mesmo tempo, você já faz dois. Exato. Pra que dois se você pode fazer um, né? Outro que diz respeito aí, né, sobre a questão aí, né, que envolve as reuniões de negócios, assim, né, é bem comum, né, que nessas reuniões toda a galera de uma empresa sente do mesmo lado da mesa, assim, né, tá todo mundo sentado. E o cliente, né, é comum que ele sente no lado, tipo, mais longe da porta. O extremo, né? É, o mais longe da porta, porque é considerado o lado bom. É bem comum lá que quando a pessoa tá visitando um escritório, né, a recepcionista já deve saber onde você vai sentar e ela vai te mostrar exatamente o lugar que você vai sentar. Caso você não encontre ninguém que te leve até lá, é muito bom você perguntar pra pessoas aonde você deve sentar. É, ao invés de já ir sentando no primeiro lugar que você vê disponível, né? Então é bem interessante, né, isso. O lado bom, assim, pra você deixar... É uma forma organizada, né? Sim, é. Muito bom, eu gostei também. Deixa todo mundo de um lado só, né? E é que também, né, fica todo mundo encarando o cliente ali, né? Os caras da empresa sabem pra onde olhar. Porque ficaria bagunçado mesmo, né? Tipo, você tem cliente de um lado, mas no mesmo lado tem o cara da tua empresa. Então organiza a conversa ali, né? E deve ter outra questão ali por cima, né? Sei lá, deixar o cliente longe da porta, hein, tal... Pra ele não sair correndo, esse produto é horrível, corre. Isso que eu ia falar. O cara não ficar olhando assim, pô, caraca, tinha embora daqui, né? Bem interessante esse ponto aí também. É, existe também uma pequena regra, que você pode ir de Yukata, no caso, pra tomar café da manhã. É o mesmo que aqueles kimonos que você usa pra ir em onsen, sabe? Então em hotéis, naqueles hotéis um pouco mais baratos, você geralmente pega o de Yukata mesmo e vai tomar café da manhã. Então é bem comum. Algo do tipo, você vai lá, você como novo, a pessoa que você não tá acostumado a ir em lugares assim, você pega um hotel assim, vai lá comer teu café da manhã, você vai ver muita gente de Yukata, que já é tipo comum, porém é... Se você pegar pra ir naqueles hotéis grandes mesmo, mais ricos, as pessoas falam, olha, não pode ir de Yukata. Aí eles deixam bem avisados, mas muitas pessoas às vezes nem ligam mesmo e vai de Yukata mesmo, então... não tem muita restrição em si que diz que você pode ou não pode, mas é bem comum você ver. Você vê bastante em onsen também. E realmente, né, como o Junji falou, é uma regra meio impopular assim, né? Então muita gente ignora ela totalmente. Mas é, se puder evitar, melhor, né? Mas realmente, como muita gente faz, né? Não vai ser tão estranho, principalmente se você for estrangeiro, né? Tipo, ninguém vai... Caraca, tira, volta pro seu quarto, tira isso aqui. Ah, mas eu penso da seguinte forma. Você já que é estrangeiro e não tá acostumado, é melhor você evitar mesmo, porque, tipo... É, sim, realmente. Sei lá, você já não... É, tipo, às vezes a pessoa até sabe como colocar, usar e tal. Mas, tipo, sei lá, eu não me veria usando... Ainda mais não estando lá, não estando o tempo todo lá, entendeu? Ou acostumado com as coisas de lá, entendeu? É, outra regra que diz respeito aí do Yukata, né? É deixar ele largadão, assim, né? Tipo, bem frouxo, como se fosse, sei lá, um roupão, né? Então, não, o Yukata tem que ser vestido justo, colado, assim, ao corpo, né? Então... Até porque, por baixo, o Yukata geralmente é só roupa íntima, né? Também é, tem esse detalhe aí. Tem como deixar todo... Frouxo. Então é bem melhor pra... Você acaba revelando demais aí, né? Deixa bem apertado, aperta tá certinho aí pra não revelar demais. Muitos estabelecimentos, né, no Japão, né? Eles exigem que os consumidores, né, os clientes, tirem o sapato, né? Principalmente se ele tiver o piso, assim, tradicional, né? Então você vai chegando lá, você vai ter que tirar o sapato e pra ir no banheiro, né? Eles vão fornecer lá, tipo, chinelos especiais pra usar durante o banheiro, né? Só que, né, às vezes no desligamento, assim, né, você, caraca, coloquei esse chinelo aqui, né, você sai do banheiro e volta pra mesa, né, usando o chinelo que você usou pra ir no banheiro, né, então é essencialmente importante que você não esqueça de fazer isso. Não esqueça, porque realmente esse é um pouco grave. É, grave isso de muitas formas, né? Tanto higiênicas quanto de questão... De preservar, né, o chão em si, cara, você vai com água pisando em tudo lá. Também, também. É, porque realmente, né, é uma parada... Principalmente aqui pra gente, né? Que é difícil, assim, né? Porque a gente ninguém tem o costume de fazer isso aqui, né? Quase ninguém tem o costume de tirar tênis pra entrar dentro de casa aqui no Brasil, entendeu? É. Ainda mais usar um outro calçado só pra ir no banheiro, tirar e voltar pros outros lugares da casa, né? Então, é um descuido que é até... Você lembra no Nihongaku, Vinícius? Eles tinham que tirar o tênis, colocar um chinelo, poder andar por dentro do Nihongaku. Ah, mas só fazer aquilo já era chato, cara. Imagina você ficar trocando. Sim, sim. É, mas é por isso que também é a facilidade que eles têm de colocar e tirar tênis lá no Japão, né? Então eles já vêm um tênis mais preparado pra tirar e colocar. Mais rápido. Agora, se você pegar os tênis que vende aqui no Brasil... Nossa, é horrível de tirar e colocar. Então é, e realmente, né, que isso é uma vergonha, né, tá ligado? Tipo, todo mundo lá no restaurante olhando pra você, ó, o cara saindo do banheiro com o chinelo do banheiro. Ia ser constrangedor, né? É, também tem essa aí. Se fosse aqui no Brasil, os caras já tipo assim, ih, olha lá, o cara do banheiro lá, ó. O cara do banheiro. Ó o cara chinelando o banheiro lá. Então acho que aqui no Brasil, acho que o equivalente seria o cara sair com... papel higiênico. É, exato. Com aquele rastro de papel higiênico seguindo ele, né? Acho que seria isso. E aí o próximo, né, a gente tem sobre o lixo, né? Que muitos bairros do Japão, né, tem uma coleta seletiva ali. Tipo, é um único ponto do bairro que todo mundo tem que deixar o lixo lá. Só que, claro, já separado e tal, organizado. Obviamente, né, que tem muitas regras sobre como você deve separar e embalar o teu lixo, né? Pra ele já ficar pronto pra ser reciclado. Separar, né, entre lixo que pode queimar, lixo que não queima. Então, se você acha difícil aqui no Brasil escolher entre 4 lixos e um inorgânico, né? Orgânico, no caso, são 5 no total. Imagine lá, você tem que separar o que dá, o que não dá pra queimar. O que dá, o que não dá pra reciclar, o que dá pra reciclar. O que não dá pra fazer tal coisa e tal coisa. Mano, é muita regra. Que eu saiba, tem dia certo também, né, pra poder deixar. E ainda por isso, ainda tem dia certo pra você poder deixar as coisas. Se você erra, eles não levam, não. Deixa lá. Sim. Então você pensa, se você acha difícil... Não é que eu acho difícil, é que eu acho que as pessoas aqui no Brasil têm preguiça. Porque eu acho muito legal a coleta seletiva aqui no Brasil. Pena que ninguém mostra que, interesse. É questão de hábito, né? Que realmente as pessoas não têm o costume, né, de seguir a risca ela, né? Então, mas inclusive no Japão, né? É comum que seja requerido que você lave e amasse os plásticos antes de você descartar eles. Ou seja, é um processo, né, pra se fazer, né? Simplesmente jogar na lixeira, amarrar a sacolinha e botar lá fora, né? Que nem a gente faz aqui. Então, o cachorro vai lá e morde o saco de lixo e derruba tudo. É, exato, cara, exato. Deixa aquela sujeira na calçada. Então, né, cada bairro, assim, né, tem vários voluntários que eles têm que garantir, né, que a galera tá seguindo as regras, né? Então, só que, né, claro, né, esses voluntários aí costumam ser pessoas meio temidas, assim, né, porque eles têm que impor, né, a execução da regra. E pode ser que esses caras aí mesmo que se percam, assim, no poder, né, então... E aí, né, você, dependendo aí do que você... Se você não seguir muito bem as regras, esses caras podem ser os responsáveis por espalhar, assim, tipo, não bons comentários em relação a você, né? Então você pode ficar com fama aí do cara do lixo aí, o cara porcão que não separa o lixo direito. O cara do lixo foi legal, né? Então, separar o seu lixo direitinho é uma questão bem importante lá no Japão. Ainda mais seu próprio status. É, cara. Exato. E loucura, né? Já pensou se ficar mal falado num bairro lá? Ih, olha lá o cara, ó. Aquele cara lá não lava a garrafa pet dele, hein, mano? O cara não lava a garrafa pet, ó. Putz, que cara porco, hein? Mas o cara olha pra aquele jeito pra você. É, mano, que loucura, né? Aí vem alguém com uma esponjinha e fica assim pra você, assim. É, tipo só isso. Só pra avisar, eu tô balançando a mão como se estivesse lavando alguma coisa, tá? Tipo isso mesmo, né? Então, esse aqui, né, eu acho que também, né? Principalmente pra quem vai morar lá, né? Se mora num bairro bem rígido assim, é difícil de se adaptar, cara, porque... Dependendo de onde você mora aqui, a galera tipo, não tem a menor noção de coleta seletiva nem nada. Exatamente. Então, até você aprender, né? E pelo que eu tô vendo aqui, né? Tipo, tem uma placa lá sinalizando o que você tem que fazer e o que não tem que fazer. E a placa é totalmente em japonês, né? Então, você tem que manjar também, né? Do idioma. Outro ponto aí. Então, é bom ficar atento aí com o seu lixo. Fique atento com o lixo. Lixo não é apenas lixo, hein? Olha. E aí sim, né? Chegamos aí no... 10º ponto, que é brincar com os hashis, né? Os hashis são, tipo, eles é pra serem usados o mínimo possível. Tipo, eles têm uma função, comer, tipo, pra você comer. Não comer os hashis, né? Comer com eles, com a ajuda deles, né? É. Então... Isso foi uma tentativa de trocadilho? Não, é que eu falei, eles têm uma única função, comer. Então, vai que alguém acha que eu falei pra comer o hashi, né? Ou o hashi comer a comida, né? É, tipo isso. Vai aqui. Então, dá pra deixar claro, ele pode ser usado como utensílio ali pra te ajudar a comer, a pegar a comida, né? Exatamente. Então, né, você tem que evitar fazer qualquer coisa com o hashi que não seja... Comer. Então, isso inclui você usar o hashi pra apontar pra outras coisas que não estão na mesa ou até outros pratos ali. Queima também, que eles não gostam. Sabe quando a mesa né? Tem todas as comidas. Eles não gostam quando você pega o hashi sem colocar na, dentro da comida, mas fica aí tentando escolher, sabe? Ah, vou escolher esse aqui, vou pegar aqui, acho que vou pegar esse, não, vou pegar esse, sabe? Eles não gostam. Você já vai com a certeza de pegar o que você quer. Tem certeza que você... Não, vou pegar esse. E os seus hashis, né, querendo ou não, eles têm a sua saliva ali, né? Então, quanto menor tempo você ficar com ele mexendo pelo ar ali, melhor, né? Fica circulando, tipo... Pra lá e pra cá com o hashi assim no ar, né? Tipo, apontando pra lá e pra cá. Então, não, cara, deixa o hashi parado ali, o mais perto de você possível. Também não usar como brinquedo, né? Fazer, sei lá, briguinha de espada ali com o teu amigo do lado, né? Nem nada do tipo. Hashi spin. Hashi spin. Já fiz muito isso, nossa. Morder o hashi também, pode crer. Deixar o hashi, tipo, fincado assim também, né? Você não pode, porque, se me engano, é um gesto que... quando a pessoa já é morta, já. Sim, sabe? Sim. É sério? É. Tipo, que nem apontei isso, né? De, vou deixar um prato de arroz aqui, né? Para a pessoa que já faleceu. Aí eles colocam, tipo, dois ou um, não sei qual que é. Eles fincam, assim, no arroz. Deixa em pé. Então, se você faz isso, tipo, caramba, você tá falando pra alguém, quem que tá morto aqui no grupo, sabe? Não é bem visto. Dá pra fazer umas pegadinhas legal assim, né? Quê? Nada, não. Pegadinha? Nada, esquece. Ah, uma coisa também, não é bem visto, é tentar usar o hashi, pegar dois hashi e tentar fazer como se fosse uma colher, sabe? Segurar a comida. Ah, sim. Você pega um hashi com uma mão, outra com a outra e coloca no seu prato. Tem que saber usar. Sim, né? É, acho que um dos principais pontos é esse, né, cara? Tipo, se a pessoa não sabe muito usar, não é muito habilidosa... Pega uma colher. É, melhor não tentar pra... Pra não passar vergonha por lá. Exato. E tem um também que, obviamente, você não pode meter o hashi dentro da comida e ficar assim, sabe? Girando e procurando alguma coisa antes da, sabe, uma sopa, por exemplo. Ou, bicho, quero uma carninha aqui. Ficar mexendo lá dentro, sabe? Ah, só quero a carne. Já fiz muito isso, hein? Nossa. Com hashi? Com hashi, é. Mas em yakisoba. Yakisoba, você fica procurando os ovinhos, né? Quem nunca procurou ovo no yakisoba, cara? Derrubar o hashi também, obviamente, né? Já derrubei muito também. É, mas o hashi, né? Derrubar não já... Diga derruba de propósito, né? Então... Fincar também, no, sabe, pra tentar pegar a comida. Ah, você sim, direto, tipo, assim, como se fosse um garfo, né? É feio. Sim. Eu vejo isso aí direto em página, sabe, de humor, assim. Sim, né, são milhares de... Milhares não, né, mas são várias regras e vários vacilos cometíveis, né, quando se trata de hashis, então... Pior, cada dessas coisas que a gente comentou tem nome certo. Alguma coisa hashi, tem tudo nomezinho pronto já pra isso. É, ou seja, tem um livro de regras de hashi, né. Um campeonato, então você não pode violar essas regras aí. Mas é isso, né? Se seguir a regra aí de usar os hashi exclusivamente pra comer, você não vai ter nenhum problema. Seguindo aí, né, a gente tem apontar. Apontar é, de certa forma, aí considerado, tipo, não é legal, né? É evitado pelos japoneses, né? Você parar pra pensar, até apontar aqui também, aqui, né? Também é ruim. Sim, né? Geralmente é. Minha avó falava isso, né? Para de apontar, moleque. E eu nunca entendi por quê. Então, né, lá os japoneses são mais... Eles vão preferir, tipo, te mostrar direções e apontar lugares com a mão aberta, né? Ou então, né, apenas, tipo, as direções de maneira verbal, sem nenhum gesto, né? Então, são bem mais comuns. Eu já não consigo, né? Às vezes eu tenho que falar, mexer na mão, assim, pra ilustrar alguma parada e... E também, né, é uma parada bem inocente, né, apontar, né, velho? Então, é um erro, assim, né, que pode ser bem comum, assim, de ser cometido. Mas também que dá pra evitar, né, sei lá. A pessoa tem a mania de apontar, né, vai parecer bem natural na hora que ela estiver pedindo uma instrução. Mas é bom tentar se lembrar disso, se for o caso. Essa próxima regra aqui, né, é sobre o banho de banheira, né? Que no caso você seria tomar o banho de banheira com o seu corpo sujo, né? Que, tipo, no Japão, né, esse banho de banheira, ele não é pra você se limpar, né? Ele é pra você relaxar ali, ficar tranquilão, não necessariamente pra limpar o teu corpo, né? Então, as pessoas, antes de tomar o banho de banheira, elas tomam a ducha ali, né? Com chuveiro, com bastante sabão, né? E pra deixar o corpo totalmente limpo, sem nenhum resíduo de sujeira ou até mesmo de sabonete. E aí sim, depois, uma vez que você esteja limpo, né, você vai lá e entra na banheira pra ficar lá tranquilão, relaxado por bastante tempo, até você ficar com o corpo todo enrugado lá, né? A minha bachá, ela tinha esse furô, e realmente, você tinha que se limpar, obviamente. Antes de entrar no furô, né? Porque tinha outras pessoas que iam usar também, né? Então... Eles usavam a mesma água? Sabe, você, tipo, aqui você tá limpo, né? Acho que é justamente por isso, né? Pra não ficar tendo que trocar água toda hora, né? Ah, entendeu. Faz sentido. Na época, como era a gás, ficava o tempo, assim, sabe, pra esquentar. Eu sempre tive vontade de onsen, sabe? Seguindo essa linha aí de lugares de banho público, entre aspas, né? Comum, né? Que você... Comum não, né? Acho que é quase obrigatório que você traga contigo uma toalha, né? Uma pequena toalha com você pra ir nesses... Esse lugar de banho público, né? Principalmente aquelas áreas termais, assim. Toalha, né? Não vai ser ó, apenas pra, tipo, você dar uma limpada no teu corpo antes de você entrar. Como também, né? Vai ser usada ali pra você tapar as partes do seu corpo, né? Acho que é algo que é de preocupação de alguém aqui na mesa, né? É, então. A minha preocupação. Então, você não vai estar lá desprotegido, peladão pra todo mundo, né? Exatamente. Então, você pode levar a tua toalhinha pra te resguardar, né? A partir do momento que você entra no onsen, você não pode mergulhar a toalha. Sim, isso, sim, ela só pra na circulação ali antes de entrar na água, né? Ou depois quando você for sair. Sim. Então o que acontece? Você tem que fazer o que com essa toalha? Você tem que tirar ela da água ou ficar, mas também não pode deixar largada por aí. Então eles dizem que existe um melhor lugar pra deixar que seria em cima da cabeça. Enquanto você tá lá mergulhado lá, você deixa a cabeça pra fora e a toalha em cima. Exato. Tem até uma foto aqui, não. Coisa, uma cena bem estranha, né? Cara. Deitadão lá na água com uma toalha na cabeça. E olhando pro macaco pra piorar a situação. Pior, vou deixar essa foto no post. É que existe que. Falam que existem algumas termas, no caso alguns onsen, que seja ar livre, né? Que eles. Que macaco também entra, né? Sim, é um macaco que tem aquela bunda vermelha, né? É, que é. Babuíno, né? Babuíno. Deve ser. Albino, é. Babuíno. Babuíno. Não, mas tem albino também. Albino? É, os que eu vi era tudo albino. Cara, sei lá, quando for papo de primatas, a gente decide. Então, mas é isso aí, né? Não esqueça de levar a sua toalhinha quando você estiver indo pro onsen. Então, seguindo esse raciocínio de toalhinhas, existe um negócio chamado oshibori, que é uma toalhinha quente, dependendo de qual a estação que você está. Então, se tiver frio, eles vão te dar uma toalhinha quente, se tiver calor, eles te darão uma toalhinha meio geladinha. Essa toalhinha, ela serve pra você limpar as mãos antes de começar a comer. Geralmente, eles dão em restaurantes. Então, é meio que estritamente proibido você limpar a cara com essa toalhinha. Você não pode simplesmente pegar e usar de guardanapo também, né, após comer. Então, segue aí a dica. Se você vê esse oshibori, que é uma toalhinha meio quente ou geladinha, dependendo da estação, você simplesmente usa pra lavar as mãos, no caso, pra dar aquela limpada nas mãos e só. Você vai usar aquela vez e pronto. Você não pode usar de guardanapo, você não pode usar pra limpar o rosto e também você não pode usar pra limpar a mesa, se for caso necessário. Segue a dica aí pra vocês. Sim, o cara chega lá no restaurante, né, tipo, do suado lá, né, e vê a toalhinha lá, que toalhinha umidinha assim, pronta, né? Exatamente. O cara vai e passa na cara assim, né? Não, cara, você tá passando vergonha, né? Você não vai estar passando toalha, você tá passando vergonha na sua cara. Não seja esse cara. É, então é só pra limpar a sua mão. Bem legal, né? Toalhinha quente ali pra você limpar a mão antes de comer. Ou fria, né? É, também. Outro mundo, né? Outro mundo. Exatamente. Próximo aí, né? A gente tem a famosa buzinada, né? Como o Japão, né, é um país bem menor, né, que o Brasil, né, é até mais comum que você veja vários congestionamentos assim, de carros, né, nas rodovias, nas avenidas, assim, né. Não que a gente não tenha aqui, né, mas lá o grande é muito pouco espaço para muito carro. Exato. Então é muito, muito fácil você ficar travado no trânsito. Sim. Só que aí, né, os motoristas japoneses já são bem mais pacientes, né, e tendem a resistir ao chamado da natureza de dar uma buzinada, né, no cara que tá na frente. Não, eles não ficam de boa ali, tranquilo. Tipo, aquela buzinadinha rápida, assim, né? Só pra... Pam, pam, como gesto de amizade, assim. Ou mostrar pro cara que a porta tá aberta ou que a luz tá apagada, é ok, né? É normal. Agora, aquela buzinada, tipo, tá todo mundo, tá tudo travado lá. E não tem ninguém andando e você desce a buzina que nem um retardado, né? Aí, pô, caraca, velho. Não, né? Isso aqui devia ser proibido até, tipo, em muitos lugares. Né? E lá no Japão, obviamente, né, isso é tido como... Pô, cara, aí não, né? O que você tá fazendo? Tá vendo que tá tudo parado aqui? Até que eles são tão pacientes que tem pessoas que param e estacionam, tipo, no meio da avenida ali pra conversar no celular. E, tipo, a pessoa de trás simplesmente espera a pessoa conversar no celular pra depois, tipo, ir de boa, entendeu? Eu acho que, cara, o pessoal do Japão tem uma paciência de Deus, cara. Porque é complicado, velho. Que se uma pessoa para e começa a falar no celular na minha frente, eu buzino. Sim, né? Mas é dependendo da situação, né? Realmente não tem o que fazer, né, velho? Tá todo mundo ali ferrado, todo mundo quer ir pra casa, tá todo mundo cansado. Então, o jeito é sentar e chorar mesmo. E esperar descongestionar. Ou você consegue uma bike e vai embora de bike. É, exato, né? Por isso que muita gente usa bike mesmo. Então, é outro ponto aí, né? Se estiver dirigindo aí pelas rodovias japonesas, evite dar buzinadas sem que haja extrema necessidade. Esse aqui, né, esse ponto aqui vai mais pra questão social, assim, né, na hora que você estiver interagindo ali com a galera, né, que os japoneses, né, geralmente são, eles são bem indiretos, assim, no que diz respeito a abordar tópicos desconfortáveis, assim, e eles tendem a evitar o conflito a todo custo, né. Então, você, tipo, diretamente, assim, questionar alguém, né, num tópico, num assunto, assim, que pode... envergonhar a pessoa, né, é sempre uma má ideia, né, sei lá, querer fazer uma piadinha, uma zoeira, né, que nem a gente costumamente faz aqui, então geralmente eles não abordam assim com tanta naturalidade que nem a gente aborda aqui, muitos tópicos, né. Até porque o humor deles é diferente do nosso, então, né? Há muita divergência, então, das coisas que nós estamos acostumados a fazer. Sim, sim, né, então os japoneses tendem a, tipo, deixar pequenas sinais, assim, no ar, né, mais de maneira sutil, sobre como eles estão sentindo, tipo, se o cara, a pessoa, por exemplo, não tá curtindo ali muito o rolê, assim, né, ele vai dar pequenos sinais que ele não tá curtindo. Ele não vai falar, puta, galera, não tô curtindo isso aqui, vou embora. Não, ele vai ficar, sei lá o que ele vai fazer, ele vai resmungar lá, eu, né. Eu sou mais direto. Vai ficar tranquilo, caladão lá no canto dele, então não vai ser direto, né. Isso vale pra outras situações também, né, eles vão ser mais sutis, assim, em demonstrar o que eles estão sentindo na hora. Então, né... se você tiver essa habilidade aí de ler esses sinais, vai ser uma habilidade social bastante importante pra você lá no Japão, né? Que os japoneses não, realmente não têm esse hábito, né? Falar, né? Esse hábito de falar diretamente, assim, na cara, né? Hoje em dia, né, você vê muito isso, né? A pessoa fala, ah, sou sincero, falo na lata mesmo, né? É, eu falo na lata mesmo. É, às vezes a pessoa acaba sendo até um pouco deselegante, né? E coloca a justificativa nisso, né? Então, sempre tem que ter o meio termo, né? Tipo, você não ser tão escroto, né? Falar coisa que você não devia e também, né, você ficar guardando tudo pra si ali também nunca é legal, né. Mas é, quando estiver no Japão, né, principalmente num círculo social, geralmente japonês, assim, é bom ficar ligado pra ler os sinais da galera, né. Que principalmente, né, tipo, questão de relacionamento aí, né, cara, deve ser muito... deve ser bem lento o processo, né, cara. Diz relacionamento... é, tipo, amoroso, né, tipo, tanto cara quanto... garota, assim, né? Não fala diretamente, né? As coisas que tá gostando. Então, nossa, deve ser bem punk, cara. Deve levar meses, né? Até anos, até. Outra coisa aí, né? Que tem a ver aí, que é muito comum aí nas festas e nas convenções sociais, é o brinde, né? Você beber antes aí do campai, né? É considerado egoísta e indisciplinado da tua parte. Então, quando você estiver bebendo num grupo aí, né? As pessoas vão todas esperar as bebidas chegarem pra todo mundo, né? E todo mundo aí vai brindar, né? Vai fazer o brinde e só aí, beleza, vamos beber, né? Se você começar a beber antes disso, cara, que cara egoísta, que né? Que cara egoísta, exatamente. Que cara babaca, né? Tá bebendo antes de todo mundo, velho. Sem dizer que também, geralmente, quando essa galera se junta, uma galera faz aquela festinha entre si, aqueles eventos que o pessoal vai brindar alguma coisa, a primeira rodada todo mundo pede igual. Sim. Pra ter certeza que todo mundo vai brindar certo, beber tudo igual certinho. Então é bem legal a organização desse pessoal, né, cara? Sim, sim. É, o Japão é muito isso, né? Tipo, a galera pensa... no conjunto? É, exato. É um pensamento coletivo, né? Não individual. Às vezes isso é ruim, né? Porque o cara acaba, tipo... sendo obrigado, né? É, perdendo um pouco da vontade dele mesmo, né? Em prol do outro, né? Às vezes, né? Mas, no geral, funciona bem, né? Na sociedade. Interessante, né? Interessante esse lance de vamos só um bebê quando todo mundo beber e vamos aproveitar a primeira rodada pra todo mundo pedir a mesma coisa. Acho bem maneiro. Essa aqui é bem polêmica, né? Não é polêmica, na verdade, mas acho que é bem famosa, né? Acho que muita gente sabe disso, né? Porque que é o toque, né? A questão do toque físico aí, né? Que os japoneses, tipo, aqui a gente no Brasil, né? Tipo, a gente é bem caloroso, né? Então já chega cumprimentando, abraçando. Já começa aí, já, né? Beijo no rosto, né? Então, no Japão, né? Esse toque físico aí, né? Como um abraço, tapinha nas costas. É, não. É algo mais romântico, né? Pô, para aí, né? Tipo, não é... não, tipo, pessoas que estão acabando de se conhecer assim, não. É, tipo, é uma barreira bem impenetrável, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Até os próprios casais, na verdade, né? Se você vê um casal japonês assim, mano, eu duvido que você vai ver um casal japonês pegando no trem, assim, cara. Que nem a gente vê aqui a cada esquina, né? É. Então, já começa por aí, né? Se, tipo, até os casais têm esse lance, né? Essa barreira de respeitar o espaço do outro, né? Não toca, assim, com tanta veemência, né? Então, imagina uma pessoa que não se conhece, então. Aham. Uhum. Então, é principalmente pra gente aqui, né? Que somos praticamente o oposto disso, né? Então, eu sei que, né? Tipo, eu sei que, tipo, dar um abraço, um aperto de mão caloroso, assim, é bem maneiro, né? Mostra bem gostoso, sua afeição, assim, pela pessoa, mas, infelizmente, né? os japoneses não estão acostumados com isso, então é bom respeitar, se resguardar. É claro que tem exceções, né? Mas... E sei lá, né? Tipo, deve... Acho que o próprio japonês, assim, né? Se você perguntar, cara, posso te abraçar? Ele pode falar, pode. Mas por dentro ele vai estar chorando, assim, você abraçando ele, né? Tipo, coloca, para, acaba com o sofrimento. Esse cara tá me abraçando aqui. Ah, vai que o cara gosta de você. É, pode ser também, né, cara? Então, é isso aí, né? Cuidado com o contato físico. Em seguida temos o Keigo, que seria a linguagem formal, né? Usada bastante para pessoas mais velhas ou que está acima de você na firma. É, o Keigo, que é a linguagem formal, né? Ele inclui vários níveis, assim, né? De respeito e, tipo, humildade, entre aspas, né? Então, é uma parada bem difícil, assim, de você dominar, né? Até mesmo para os japoneses, né? E, tipo, é comum, assim, né? A pessoa ficar meio... Não dá de ombros, assim, né, pras regras, né? Só que é uma parada bem importante, né? E você, principalmente, né, você falar uma linguagem mais informal com alguém que você deveria tratar com mais respeito, né? É um crime, praticamente, né? A falta de respeito é incrivelmente grande. Inclusive, né, nos relatos que eu tava vendo aí, né, que tinha um cara na empresa, né, que ele era japonês. Só que em várias situações em que ele deveria usar o Keigo, ele usava termos em inglês, né? E isso acabava causando irritação dos membros mais velhos, assim, da empresa, né? Então, tem que tomar bastante cuidado, né? Eu acredito que as escolas japonesas, né? Eu acho que devem ensinar já o discurso formal, né? Tipo, acho que ninguém aprende, né, numa escola de idioma o discurso informal, né? Vem de um pouquinho da casa, né? A escola também faz o papel, obviamente, né? Ensinar essa parte, mas... Mas Keigo vem mesmo da família mesmo, né? Eles que ensinam, a escola só passa quando for pra sociedade, né? Uhum, sim, também, né? Só que aí, né, e também tem esse, como muitos estrangeiros, assim, tipo, que não tem essa, esse contato da família, né? Tipo, vem de famílias não japonesas, né? Eles acabam aprendendo, tipo, Keigo, né? As frases de Keigo e não tem essa base mais informal, né? Entre aspas. E aí eles acabam usando Keigo em situações que, na verdade, não precisariam usar o Keigo, né? Mas aí eu acho que não deve ser um problema, né? Não, até porque você vai estar falando formal, é tipo... Respeito, igual aquelas pessoas, aquelas professoras de gramática que não fala com você de forma normal. Não é ruim, entendeu? É bonito de ouvir em si. É, sim. Porém, às vezes chega a ser um pouco chato, né? É, que nem o inglês, né? Porque você vai falar assim, olha, fala comigo mais informal, né? Seja mais amigo, seja mais próximo. Ah, mas acho que no Japão não vai acontecer isso, né? É. Pelo menos não no começo, né? De fato, de fato. Tem uma aqui, né, que... Bom, essa aqui já... Também não sei a veracidade dela, né? Mas diz sobre luz de farol e interseções, né? Parece que é um hábito muito comum, assim, no campo, assim, né? Não nas cidades grandes, né? Que é motoristas, assim, interseções, né? Em grandes rodovias aí. É desligar o farol quando vê outro vindo, né? Na direção contrária, né? E uma camaradagem, assim, né? Pra, tipo, não cegar o cara que tá na tua frente, né? E aí eles apagam o farol, assim, né? Pra não ficar aquela luz no rosto do cara, do motorista que tá vindo em direção a ele. É um hábito bacana, assim, né? Bem camarada. É separar pra ver meio... É, só que tem um... Perigoso, né? É, tem um lance de ser perigoso, né? Porque o cara pode muito bem esquecer de ligar de volta o farol, né? Não, eu acho difícil. Em estrada ainda, por cima, é difícil esquecer. Porque, assim, o meu fato de ser perigoso é, se estiver muito escuro, você tá passando uma rodovia onde não tem iluminação, por exemplo, os dois apagam o farol um pro outro. E eles vão enxergar nenhum outro pra começo de conversa. É, pode ser também, né? E depois que passar os carros, você vai ouvir passando. E depois que você ligar o farol e tiver uma coisa na sua frente, você vai fazer o quê? Sim, sim. Entendeu? Às vezes o reflexo, às vezes, falha, cara. Eu acho um negócio perigoso. Sim. É, então... Porém, eu acho um ato bem de camarada, né? Porque é horrível quando você tá andando naquela estrada onde tem iluminação e o cara tá com o farol extremamente alto na sua cara. É chato. Pra quem dirige, sabe como é. Verdade. Exatamente, né? Mas essa aí, tem os dois lados. Tem esse lado legal, né, de ser camarada, mas tem um lado que pode tá levando uma atitude perigosa, né? É reportado, né, que esse costume tipo, é praticamente incomum em áreas urbanas, né? Mais uma... Algo que você vai ver mais nos motoristas do campo fazendo isso, não das áreas mais urbanas. Bom, e com isso, né, a gente fecha aí esse episódio, né? Acho que deve ter rendido um bom tempo aí, deu pra falar de alguns itens. Tem mais itens ainda, tem bastante coisa, né? Então provavelmente vai estar rolando uma parte 2 sobre esse tema, né? Acho que tem vários temas aí que a gente prometeu parte 2, parte 3 aí, né? Que vão estar... Podem ser futuramente serem gravados, né? Mas por esse episódio é isso, né? Espero que de alguma forma ele possa ter sido útil. E como eu falei, né? Se tiver alguma coisa aí que você sabe, né? Que não, bom, não é bem assim, né? Pode mandar pra gente aí depois, que depois a gente menciona aqui. Pode passar o feedback. E se tiver alguma uma regra aí que você queira mencionar, que nós não mencionamos, pode mencionar também, que a gente também dá aquela mencionada no próximo episódio. Exato. Antes de terminar, né? Só dar uns recados aqui. Esse aqui é o último episódio do mês de outubro, né? Então, daqui até novembro vão ter mais 5 episódios. Acho que é a primeira vez que eu devo estar falando isso, né? Mas eu acho que em novembro a gente para, né? Então, vai ter episódio até a última semana de novembro. E aí em dezembro não tem mais Papo de Japa. Nesse ano, eu acho. Justo. Ou pra sempre. Não sei. Pra sempre, você quer tomar uma voadora? Né? Então, daqui até o fim do ano tem mais 5 episódios, no mínimo, né? Só que aí em dezembro, né? Em dezembro tem evento, né? Então, caso a gente vá nesses eventos, aí tem episódio, tem review desses eventos, né? Mas episódio mesmo tem mais 5 aí. Então, ainda tem bastante papo de japa aí até o fim do ano. Essa semana aí, né, teve, além desse episódio aí, teve um artigozinho aí da BGS, né, falando ainda sobre a BGS, né, da gente falando aí sobre o game do Dragon Ball, né, o novo game do Dragon Ball que a gente testou e jogou lá. Então tem um pequeno artigozinho discorrendo como foi a nossa experiência, né, o que a gente tá esperando desse jogo, né, e até semana que vem aí também vai ter mais coisa ainda da BGS, sim, não acabou as coisas da BGS. Acredito que nos próximos dias também vai estar saindo algum recado importante aí pra vocês no que diz respeito ao futuro do programa, né? Afinal, é um momento decisivo aqui, né? Chegando no fim do ano. E, bom, acho que no geral é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Siga a gente nas redes sociais. Assina o programa aí pra receber esses episódios finais, né? Talvez os últimos de todos os tempos do Papo de Japa ou não. Mas, vou parar com o tom dramático. Vou parar mesmo, senão você vai acabar ficando dramático de tanto apanhar. Até semana que vem. Um abraço. Falou. Falou.